saudade de você, meu bem. Onde estás agora, amor? Sem você não sou ninguém. Sou um pobre sonhador, companheiro da solidão. Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração. Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração. A saudade que eu sinto agora é tão forte, meu amor, porque estou sozinho sem teus carinhos, chorando agora estou. Sou um pobre sonhador, companheiro da solidão. Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração. Quero sonhar com você, matar a saudade do meu coração.